qualquer dia, em qualquer lado, alguém escreveu que o mundo anda desconcertado. A esperança cai num poço sem fundo, a vida insiste em roubar-te um vagabundo. Daqui para a frente, viva o barulho e viva o som do turbão. E se amanhã tudo parar, tens de decidir de que lado queres recuar. Around. Something bad is happening. Are you aware of the situation? Are our lies sent by a friend? Stand up, refuse and resist. Stand up, refuse and resist. And resist, and resist, resist. Don't be afraid of the news. We are not the ones to blame. Wake up, the time has come to fight. Fight for your dignity. Stand up, refuse and resist. Stand up, refuse and resist. And resist, and resist, resist. We are the kids of recession. We are the people united. Revolution is knocking in our minds. We are the kids of recession. We are the people united. Revolution is knocking in our minds. Steal what belongs to you. Steal what belongs to you. Belongs to you. Il est 19h41 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. L'émission Pluriel était avec vous jusqu'à 20h30 et il est l'heure de retrouver notre amie Christine Semblain en direct de la région parisienne. On va faire cette interview, en tout cas on va lui demander de faire la synthèse de la réunion du bloc de gauche en région parisienne du 25 février et puis de tout ce qui s'est passé ce samedi 25 février en portugais. Boa noite, boa tarde, Cristina. Olá, estás-me a ouvir? Olá, estou a ouvir. Boa noite a ti, ao Paulo e a todos os ouvintes da emissão da Rádio Arc-en-Ciel. Muito obrigado a ti por estares de novo aqui na antena conosco, aqui na antena do programa Pluriel e na Rádio Arc-en-Ciel. Agradeço terem-me convidado. É sempre com muito prazer, Cristina, sabes. Outra vez, esta vez, vamos falar de uma da reunião do bloco do sábado 25 de fevereiro e também de uma manifestação à margem desta reunião que teve lugar no sábado de manhã com a presença do Luís Fazenda e depois à tarde com a presença do deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia Nacional Portuguesa e à tarde com a presença do Pedro Filipe Soares, o líder da bancada parlamentar do Bloco. Qual é a tua análise deste sábado rico de encontros entre pessoas e de projetos e de foi um sábado mesmo muito rico contra mim. Exatamente, eu ia começar mesmo por dizer isso, que foi um sábado cheio. O sábado 25 de fevereiro foi um sábado cheio, na medida em que nós começamos de manhã por participar na manifestação organizada por um grupo de imigrantes lesados do BES, junto da sede do Novo Banco, efetivamente com a presença de Luís Fazenda, Pedro Filipe Soares, perdeu o avião e não pôde estar presente, só veio à tarde. Realmente está-se num período de votações importantes na Assembleia da República. Ora bem, em seguida, mas já voltamos a falar dos lesados do BES, eu deixaria para mais tarde, e portanto à tarde tivemos a reunião às 14 horas na cidade de Jonty com militantes, com ativistas, com cerca de 20 ativistas do Núcleo Europa. Eu considero que foi uma reunião muito positiva. Foi uma reunião muito positiva porque todos os encontros físicos de ativistas são importantes. Eu penso que nós estamos sempre ligados através dos meios modernos de comunicação, da internet, os mails, os Facebooks, os Twitters, etc., os telefones, mas não há nada que substitua a presença física, o facto de uma pessoa conhecer pessoas que às vezes até nunca viu. Exatamente. Ou que já viu, mas que já viu há muito tempo, já não encontram há muito tempo, acho que é extremamente importante. E foi importante aquilo que foi discutido nesta reunião, ou seja, acho que é um assunto de máxima importância para os portugueses, para os cidadãos portugueses e imigrantes, que é o facto de eles serem discriminados no próprio recenseamento eleitoral. Portanto, a primeira parte da reunião foi consagrada precisamente às alterações que o Bloco de Esquerda propõe para as alterações à lei eleitoral no que diz respeito ao recenseamento dos cidadãos portugueses e imigrantes. Isso é muito importante porquê? Porque realmente existe atualmente existiu até agora, não é? Existe uma discriminação muito importante entre os cidadãos, entre os nossos compatriotas que vivem em Portugal, que moram em Portugal, e nós, os cidadãos imigrados. Porquê? Porque quando um compatriota nosso em Portugal muda de uma terra para outra, por exemplo, de Almada para Viseu, quando ele vai fazer a modificação no cartão de cidadão, numa loja de cidadão, automaticamente vai ser retirado do recenseamento da Almada e vai ser incluído no recenseamento de Viseu, sem ter de fazer nada. A simples mudança de morada, faz com que ele seja automaticamente recenseado. Não é a mesma coisa que se passa para os portugueses imigrantes. Ou seja, quando nós imigramos, nós deixamos de ser cidadãos completamente, deixamos de ser cidadãos como são os nossos compatriotas, na medida em que nós perdemos a nossa capacidade eleitoral. O recenseamento não é automático, portanto, enquanto em Portugal, para os nossos compatriotas, ele é automático e obrigatório, há automática e obrigatória, para nós, ele deixa de ser automático, nós deixamos, perdemos a nossa capacidade eleitoral e somos obrigados a manifestar o desejo, a vontade de voltar a adquiri-la. E isto nem toda a gente sabe, E a vontade de adquirir não é ir ao consulado, nem inscrever-se no consulado, é ir ao consulado e é inscrever-se e dizer eu quero recensear. Ou seja, há muitas pessoas até que vão ao consulado fazer outro tipo de atos, mas a partir do momento em que elas não digam eu quero me recensear, elas nem sequer são informadas que para se recensear é necessário ir a um serviço especial. E portanto muita gente não está recenseada. Mas aqueles que se querem recensear, há uns que não sabem, mas aqueles que se querem recensear são obrigados a deslocar-se. Ora, nós estamos, os imigrantes estão espalhados em diversos territórios, portanto os consulados e as instituições não podem ser recenseados, porque tem de ser o consulado, tem de ser um ato presencial. Tem de ser um ato presencial, portanto a pessoa tem de se deslocar. E deslocar-se quer dizer perder dias e horas de trabalho, porque os consulados não estão abertos quando as pessoas não trabalham, os consulados estão abertos quando as pessoas trabalham. Pois. E por conseguinte, se já é perder, se já não é evidente morar na região parisiense e vir a Paris, nós agora só temos um consulado, antes tínhamos o consulado de Versalhes e o consulado de Nogent, agora não, é o consulado de Paris, portanto já não é evidente ter uma pessoa, um cidadão português, um imigrante português, ter de se deslocar dos subúrbios próximos ou longínquos ou mais afastados de Paris, da região parisiense para vir ao consulado, o que será quando isto se passa na província. Um cidadão, um imigrante português que vive em Lille, tem de se deslocar a Paris para se recensear. Isto é uma desigualdade de tratamento incrível, e tanto mais incrível, tanto mais gritante, digamos, quanto nos últimos tempos nós temos sempre, de uma forma regular, mas sobretudo nos últimos tempos, no tempo da traga, nós assistimos precisamente a um fecho de consulados como não tínhamos assistido no passado. O que dificulta ainda mais, o que torna as distâncias cada vez maiores. Portanto, o que nós pretendemos, o Bloco de Esquerda, é finalmente que o recenseamento dos cidadãos imigrantes seja automático, como o é para os cidadãos residentes no território nacional. E eu penso que é algo de muito importante, porque o recenseamento é válido para as eleições, para a Assembleia da República, como agora para o Conselho das Comunidades, como para a Presidência da República. Portanto, resolver o problema do recenseamento é algo de importante. Depois temos de ir ao voto. Mas para já temos de começar por resolver o problema do recenseamento. Portanto, eu penso que é bastante importante as propostas que o Bloco faz para que esse recenseamento seja automático. Claro, há o problema das pessoas que já cá estão e que não vão beneficiar, e que não... Se as nossas propostas forem aceitas, pensando que as nossas propostas poderiam ser aceitas, é evidente que elas não vão abranger as pessoas que já cá estão. Portanto, essas pessoas têm sempre de fazer um esforço para serem recenseadas, mas será válido para todos os portugueses que emigrem a partir de agora. Cristina, pôs uma questão muito, muito importante e uma questão de justiça, acho eu. Nesta reunião também houve uma, quero dizer, uma coisa que eu acho também muito importante, foi uma estruturação ou reestruturação, enfim, como dizer, do núcleo do Bloco Europa e do núcleo do Bloco França. Exatamente, ou seja, foi uma organização, nós estávamos, portanto, a agir, é verdade que temos uma atividade muito antiga em França, que praticamente, a atividade do Bloco em França nasceu praticamente com o Bloco, ou seja, o Bloco foi criado em 1999 e em 2000 já havia alguma representação do Bloco, nomeadamente com o camarada Fernando Batista, que entretanto nos deixou, pois, infelizmente, mas havia portanto todo um grupo que já existiam ativistas, começaram a existir ativistas muito cedo. O que nós agora tentamos fazer é que haja uma ligação, portanto, entretanto o Bloco começou a surgir noutros países, por vezes de forma incipiente, outras um pouco mais importante, mas o que nós quisemos com a criação, criamos um Secretariado Europa, secretariado que tem uma representação de duas pessoas por país, e o que nós pretendemos é precisamente alargar, porque é evidente, os problemas dos imigrantes são comuns e são diferentes em cada lado. Mesmo que nós estejamos a falar na Europa, são comuns e são diferentes. O problema do recenseamento, o problema dos consulados pode ser mais ou menos importante. No Brasil é certamente é um problema mais premente do que em França. Em França já é, mas no Brasil ainda é mais, porque é um território mais vasto. O recenseamento é para todos, não é? Na Alemanha também. Portanto, nós vamos nos restringir à Europa nesta organização. Temos um secretariado da Europa que vai permitir haver, vai permitir que nós estejamos mais ao corrente num determinado país, que estejamos mais ao corrente do que se passa nos outros países. Portanto, passa a haver uma corrente de informação maior e isso é evidente que é um ponto muito importante, inclusive nas reivindicações que nós devemos apresentar. Claro que há países onde há coisas mais prementes do que outras. Temos o caso do trabalho destacado na França, na Suíça, no Luxemburgo. Temos o caso do ensino, que é comum a todos os países, mas sabermos o que se passa quando estamos só a pensar em França, temos uma visão mais limitada. Pois. E por outro lado, há uma outra força, não é? Uma outra força. Exatamente, exatamente. Portanto, a construção desse secretariado é algo de importante e é algo que vai permitir dinamizar o bloco na Europa, que é aquilo que nós queremos reforçar, a nossa presença na Europa e a crescer a eficácia da nossa luta. Em prol dos imigrantes portugueses, é evidente. Exatamente. Depois também procedemos a eleições para o Secretariado de França. Portanto, agora temos no Secretariado da Europa, temos a representação da França, temos a representação da Inglaterra, temos a representação da Suíça e temos a representação do Luxemburgo. Teremos, espero em breve, da Alemanha. Okay. Espero em breve da Alemanha. E sobretudo a julgar pelos resultados que a Marisa Matias teve no consulado de Berlim, por exemplo, onde ela foi a primeira candidata, foi a candidata eleita. Portanto, chegou em primeiro lugar no consulado de Berlim, o que leva a supor que realmente há bastantes simpatizantes do bloco na Alemanha. E é evidente que agora há um pouco em todo lado, já havia uma grande corrente migratória, mas agora há cada vez mais portugueses que estão a sair, não é, do país. Nós somos o país da União Europeia com a maior taxa de imigração, não é? Exato. Somos o segundo maior país da União Europeia com a maior taxa de imigração, portanto urge efetivamente dar força ao bloco cá fora. Nós continuamos a ser filhos da nação portuguesa, o facto de termos emigrado há mais ou menos tempo, continuamos a ser filhos da nação portuguesa e é normal que estejamos ligados ao nosso país e que reivindiquemos do nosso país aquilo que ele nos deve. Exatamente, Cristina. Em relação à França, elegemos também um secretariado e portanto, vamos em breve proceder à reunião, a uma reunião para abordarmos para falarmos e para abordarmos os assuntos que serão mais prementes, as ações e as reivindicações que são mais prementes neste momento. Eu acho que além de uma reunião, estamos a falar de um partido. Epá, esta noite está difícil. Estamos a falar de uma reunião política, mas eu acho que além desta reunião política, o que se pode ter visto por quem participou nesta reunião é, quanto a mim também, a dedicação de deputados portugueses que vêm à França participar e ver e tomar nota para agir depois dos problemas que existem nas comunidades portuguesas no estrangeiro. E acho que isto é uma coisa que deve dizer a respeito e interessar todos os portugueses que nos estão a escutar, para ver que há deputados que tomam conta, que se interessam e que vão participar depois na Assembleia Nacional dos problemas que existem nas comunidades portuguesas aqui na Europa, no que diz respeito, pois, como falámos há pouco, do recenseamento, mas também do ensino, porque é verdade que o Pedro Filipe Soares também se encontrou com a Teresa Duarte Soares, que é a secretária-geral do Sindicato dos Professores das comunidades lusíadas, por exemplo. Exatamente, eu até começaria por dizer que antes houve já uma reunião o ano passado, onde também com a presença do Luís Fazenda e do Pedro Filipe Soares, e nessa reunião eles ouviram, foi uma reunião alargada, aliás, aberta à sociedade civil, e eles ouviram todas as críticas que puderam ser feitas, nomeadamente em relação ao recenseamento, e portanto tomaram nota delas, elaboraram uma alteração, um documento de alteração ao decreto-lei atual, e vieram discutir connosco, quer dizer, não foi uma coisa elaborada em Lisboa que foi apresentada em Lisboa. Portanto, foi elaborada em Lisboa, de acordo com a discussão que já tinha sido previamente feita em Paris, e foi submetida. Quer dizer, finalmente, os nossos camaradas de Lisboa, o Pedro Filipe Soares, que lembro, além de ser líder do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia, é também o vice-presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, e o Luís Fazenda, que foi deputado durante 16 anos, que atualmente é membro da Comissão Política, mas que também integra o Grupo de Trabalho de Imigração na Mesa Nacional. Okay. Portanto, são pessoas que estão a trabalhar sobre a imigração, que estão ligadas aos problemas das comunidades, mas que não ouviram, não fizeram e não entregaram, ouviram, fizeram e vieram discutir connosco para saber se esse documento tinha a nossa aprovação. Portanto, eu acho que é importante. É importante para que as coisas não sejam dirigistas e não sejam, não é Lisboa que está a mandar nisto. Lisboa ouviu-nos, Lisboa elaborou e Lisboa veio de novo colher a nossa opinião para saber se estávamos de acordo com as propostas que, aliás, aproveito para dizer, entraram na Assembleia na passada quarta-feira. Ok. E portanto, isso é importante que nós tenhamos uma ligação com o partido em Portugal, e é importante também para o partido, porque evidentemente nós não podemos, num país como Portugal, que é um país historicamente de imigração, num país que continua a dar à imigração, infelizmente, tantos dos seus filhos. Eu digo infelizmente porque numa época recente nós tivemos uma verdadeira sangria, e continuamos a ter uma verdadeira sangria, mas particularmente no tempo da Troika tivemos uma verdadeira sangria, um número importantíssimo, que chegou a ultrapassar ou a ser igual ou a igualar a imigração da década de 60. E portanto, nesse contexto, Portugal não se pode, não é possível pensar Portugal sem pensar em imigração. A imigração é um braço de Portugal. Não podemos, é impossível num país como Portugal nós excluirmos a imigração. E portanto, o Bloco foi muito tempo acusado de ter tardiamente abraçado a imigração. É evidente que nos seus tempos primitivos, vou dizer assim, que sucederam ao seu nascimento, aos primeiros anos, foi um partido que se concentrou altamente na imigração, a imigração com um I, e muito menos na imigração com um E, mas eu penso que agora ele está a fazer realmente o caminho, que é o caminho justo, que é de se interessar em cheio e de se implantar na imigração. É evidente que a implantação é... Não é Lisboa que se vai implantar cá fora, são os imigrantes nos diferentes países que vão criar núcleos do Bloco, ou reforçar ou criar, mas tem de haver esta, nós aqui não podemos fazer nada sem o apoio dos nossos camaradas parlamentares e dos nossos camaradas em Lisboa, e vice-versa. Eles não podem ter uma ação política completa se nós, nem sequer em prol da imigração, se não formos nós a chamar-lhes a atenção para um certo número de problemas bem específicos que nós conhecemos, porque nós estamos no terreno, não é? Mas acho que isso que é muito importante, acho que a conversa que houve é democrática. Aliás, o documento foi submetido a voto e teve um voto unânime de todos os ativistas participantes. Portanto, acho que é algo de importante, e de vez em quando isto tende a acontecer. Já está a acontecer, o ano passado já vieram cá também, aliás, os dois, e vai continuar a acontecer, penso que talvez até com mais frequência. Uma outra coisa é também o Bloco ser um dos únicos partidos a se preocupar com os imigrantes lesados do BES. E é verdade que tínhamos falado no início da entrevista que íamos falar da manifestação. Podes-nos dizer algumas palavras sobre a manifestação? Exatamente, que eu até queria dizer, porque falaste há bocado nos diplomas, no interesse do Bloco para a imigração e nos diplomas, queria falar, e falaste no ensino, e muito bem, eu queria falar precisamente relativamente a isso. Nós, em margem da reunião, os dirigentes bloquistas receberam, portanto, a secretária-geral do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, a Teresa Duarte Soares, que tem tido uma ação muito importante de denúncia do que se está a passar no ensino, que é uma verdadeira destruição do ensino do português aos filhos de imigrantes, portanto, os imigrantes têm direito os imigrantes e filhos de imigrantes têm direito ao ensino gratuito da língua portuguesa, e esse direito está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Portanto, nós recebemos a Teresa Duarte Soares para falar também de problemas do ensino, e recebemos também o Movimento dos Lesados do BES, mas também nós não nos limitamos apenas a falar e a assentar, mas agimos em matéria de ensino. Ainda há deram entrada na Assembleia da República dois diplomas, um que dizia respeito à abolição da propina, uma propina instaurada pelo governo da Troika, e outro que dizia respeito à constituição de turmas mais pequenas e à gratuitidade dos manuais escolares. Uhum. Só duas palavras para explicar: no tempo da Troika, em 2012, o governo Passos Coelho, Paulo Portas, instituiu uma propina para os imigrantes, os seus filhos, que quisessem aprender português. Ou seja, fez-se pagar um direito que está consagrado na Constituição da República. E na altura o Partido Socialista, que estava na oposição, disse que manifestou-se contra essa instauração, a implementação dessa propina, e disse que se fosse o governo que a anularia. Ora, com muito desagrado nosso, nós verificamos que a nossa proposta foi rejeitada de abolição da propina, foi rejeitada pelos partidos da direita e não pôde ser aceita porque o Partido Socialista se absteve. Portanto, o Partido Socialista tem uma linguagem fora quando é oposição e quando é governo. Portanto, os imigrantes continuam a pagar a propina se querem que os seus filhos aprendam português, um direito que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. E portanto, os outros diplomas de diminuição do número de alunos por turma, porque assim, o número de alunos necessário para criar uma turma está a aumentar continuamente. Numa dada altura era 12, passou para 15, agora está em 20 e 25. Uhum. E esses alunos têm níveis diferentes. Portanto, nós temos um professor perante uma turma que tem mais de 20 alunos, mas com níveis completamente diferentes. Portanto, é impossível ensinar nestas circunstâncias e é também impossível aprender. Portanto, esses diplomas que nós apresentámos foram chumbados, digamos assim, mas nós vamos continuar a bater-nos para que as justas reivindicações em matéria de ensino do português aos filhos de imigrantes vão a bom porto. No que diz respeito aos lesados do BES, nós já intervimos várias vezes junto do governo, já intervimos junto do primeiro-ministro, junto do ministro das Finanças, já questionamos o Banco de Portugal sobre a situação dos imigrantes lesados do BES, ou não tanto sobre a situação, mas sobre as diligências, sobre a forma como essas entidades se propunham resolver o problema dos imigrantes lesados. É verdade que não tivemos muito sucesso, recebemos perguntas, não recebemos resposta nenhuma do Banco de Portugal, recebemos respostas do Governo que não só foram tardias, mas que não são satisfatórias, nomeadamente, nós sabemos que, sintetizando a situação dos imigrantes lesados do BES, tanto os imigrantes lesados do BES, são imigrantes, para quem o Banco Espírito Santo, o ex-Banco Espírito Santo, criou produtos especialmente dedicados para eles. Os imigrantes, quando subscreveram esses produtos, pensavam estar a subscrever contas a prazo, e finalmente os produtos que lhe eram vendidos eram fundamentalmente títulos de ações, títulos de dívida do Banco Espírito Santo, que depois integraram sociedades sediadas em paraísos fiscais. E, portanto, foi com o colapso do Banco Espírito Santo, na altura em que se começou a dizer que ele tinha problemas, e depois com o colapso, que os imigrantes ficaram a saber que não podiam recuperar o dinheiro que eles pensavam que estava depositado em contas a prazo. Pois, perderam tudo, não é? Pois, até hoje a solução destes imigrantes não foi resolvida. E numa dada altura o novo banco tinha proposto uma solução para estes imigrantes. Mas era uma solução que não era solução. na medida em que ele propunha que a maioria das economias dos imigrantes lhe fosse devolvida sob a forma de obrigações sénior, com datas de maturidade em 2049 e 2051, que não são cotadas no mercado e que não sabemos se nessa altura ou serão. Portanto, isso é uma atitude absolutamente incrível. Portanto, digamos que podemos dizer que os imigrantes foram enganados uma primeira vez pelo BES, foram enganados uma segunda vez pelo Novo Banco, porque houve imigrantes que, sob a pressão, a coação, o assédio, assinaram essa proposta. 80% dos imigrantes assinaram essa proposta. Mas eles foram de novo enganados, foram enganados duas vezes. E nós agora estamos a concretizar o terceiro engano. Ou seja, aqueles que não assinaram essa proposta, são 20, 26%, aqueles que não assinaram essa proposta, portanto, o governo nomeou um representante para servir de intermediário nas negociações. O Novo Banco não aceitou sentar-se à mesa das negociações, as negociações estão mais ou menos paradas, e numa dada altura, o que é que o Novo Banco vem propor? Aliás, numa resposta dada ao Bloco, o PS, o governo, digamos, propõe que, diz que ia propor ao Novo Banco para ele fazer a proposta assinada pelos 80% e que estes tinham rejeitado. E finalmente é isso que acontece. O Novo Banco vai fazer, segundo se diz, vai fazer uma proposta que é igual à proposta que fez aos 80%. Ou seja, vai propor a pessoas, a imigrantes, que não assinaram a proposta do Novo Banco, a mesma proposta que ele propôs aos 80% que assinaram. Quer dizer, isto é estar a brincar com os imigrantes. E eu digo, tanto a brincar, tanto mais, ora, eu considero que roubar é roubar, mas roubar a imigrantes é um duplo, um triplo, um quadro, é um roubo ainda mais criminoso, digamos, porque são pessoas, não são jogadores de casino, não são grandes investidores, nem investidores sequer. Eram pessoas que tinham, que iam apenas colocar as suas poupanças, que iam constituir depósitos a prazo, portanto, que investiam num produto que era absolutamente seguro, as contas a prazo, que lhes davam a garantia de capital e de juros. E finalmente foram enganados. Estas pessoas que foram enganadas são pessoas humildes, são pessoas que trabalharam toda a vida, que trabalharam de sol a sol e que acumularam, portanto, para acumular, eles tiveram de sacrificar a sua vida. Tiveram de abdicar de imensas coisas. E, portanto, constituem uma poupança para quê? Para fazer face às reformas que são minúsculas e muitas vezes miseráveis. Nós sabemos que já imigrantes que vieram já tinham trabalhado em Portugal, não tinham sido declarados. Pois. Sabemos também que os nossos imigrantes trabalharam muitas vezes sem ser declarados, porque eles não faziam um trabalho, faziam dois, faziam três, faziam quatro. E, portanto, foi à custa de muito sacrifício, de muito suor, de muitas lágrimas, que eles conseguiram constituir uma poupança para fazer face às suas reformas pequenas ou miseráveis, à doença dos entes queridos, às necessidades de pessoas familiares que ficaram em Portugal. E, portanto, encontrarem-se agora nesta idade, a maioria dos imigrantes tem, em média, mais de 60 anos. E muitos deles têm 70 ou 80 anos. E ser-lhes proposta uma solução que a realizar-se e a ser possível, a concretizar-se, porque é necessário que essas obrigações que vencem em 2009 e 2048 sejam cotadas, não é? Nós nem sequer sabemos isso, mas propor isso a imigrantes que na altura terão 100 anos, um imigrante tem hoje 70 anos, na altura terá 100 anos, 90 anos, propor isso é realmente estar a brincar com os imigrantes. Exatamente. Eu lembro-me que escrevi no Público em abril do ano passado um artigo que se chamava, cujo título era Imigrantes Lesados do BES, duas vezes lesados. Eu acho que se pode dizer hoje Imigrantes Lesados do BES, três vezes lesados. Lesados pelo Banco Espírito Santo, uma primeira vez, pelo Novo Banco, uma segunda vez, e agora pelo Governo de Portugal, que disse que ia resolver e que era necessário resolver o problema dos imigrantes lesados. Mas o Bloco esteve... Para aqueles que nos estão a ouvir, porque pois. Pensam que a geringonça, nós não estamos no governo. Nós, para evitar que a direita passasse, apoiamos o governo PS, mas o governo é um governo PS. Pois, é um exatamente. Programa do PS que está a ser aplicado. É evidente, os ângulos foram arredondados, que nós conseguimos fazer acordos e impor coisas importantes, como a recuperação dos rendimentos daqueles que tiveram os rendimentos cortados, os funcionários públicos, de pensões, etc., a restauração do tempo de trabalho, os feriados que tinham sido suprimidos foram de novo repostos, Agora estamos a ver que se está a tentar resolver certos problemas ligados à precariedade dos trabalhadores do Estado. Enfim, claro que esses acordos concretizaram-se em coisas importantes, reversões de certas privatizações, mas está longe de representar aquilo que nós queríamos. Uhum. E nós também não podemos dizer que nós não poderíamos ser governo. Nós não somos governo porque não queremos ser governo. Nós não podemos ser governo, nem nunca aceitaríamos ser governo com o programa do PS. Ele tinha de ir muito mais longe, esse programa. Ele tinha de ir muito mais longe, tínhamos de ir muito mais longe na recuperação dos rendimentos, no avanço do salário mínimo, em imensas coisas, e isso passaria por uma renegociação, pela exigência de uma renegociação da dívida pública, porque nós estamos a ser completamente asfixiados. Quer dizer que os juros da dívida, apenas os juros, serviço da dívida em juros, portanto, os juros que nós pagamos pela dívida pública são superiores ao orçamento do Ministério da Saúde, ao orçamento, não é do Ministério da Saúde, ao orçamento da saúde, e são equivalentes ao orçamento da educação. Portanto, nós estamos a ser estrangulados por esse pagamento de juros que não nos permitem, portanto, rever o nosso modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento que continua assente em baixos salários e numa mão de obra pouco qualificada, e não podemos investir na saúde, investir na educação e naquilo que é necessário, efetivamente, para que os portugueses possam convergir em relação aos países europeus mais desenvolvidos e não em relação aos países. Quer dizer, nós éramos periféricos e estamos cada vez mais periféricos. Mas agora estamos a ser comparados em muitos índices à Eslovénia ou à Croácia. Pois, mas acho que vai fazer parte de uma conversa que vamos ter mais além no tempo, aqui no programa, e é verdade também que também aqui neste programa seria interessante de falar. Eu queria só, se for possível, dar os parabéns realmente aos resultados do BES. Pois. Porque são portugueses que são imigrantes que têm levado, são corajosos, são pessoas muito corajosas, pessoas que há 2 anos andam a lutar e com muita dignidade, com muito respeito, apesar da situação gritante em que eles se encontram, e acho que eles são um exemplo para nós, para todos nós que muitas vezes desistimos, baixamos os braços. Eles são um exemplo de luta, de dignidade eles continuam de pé, apesar de tudo o que foram vítimas, eles continuam de pé e continuam a lutar pelo que é seu. E espero ter aqui em breve a Helena Batista, que é vice-presidente da Associação Movimento de Imigrantes Lesados do BES, ao telefone aqui em direto no programa, para também levar a voz. E mesmo o Carlos Costa, que convocou esta última manifestação, nós tivemos presentes, evidente, sinal que nós tivemos sempre presentes desde a primeira hora em todas as manifestações dos imigrantes lesados do BES, porque é esse o nosso lugar. Nós não vamos lá porque não, é porque esse é o nosso lugar. É verdade, Cristina. Olha, vamos ficar por aqui, são 20 horas e 14 minutos aqui na antena da Rádio Arc-en-Ciel em Orléans. Muito obrigado, um grande abraço para ti. Obrigada, beijinhos. Obrigada por me terem convidado. Muito obrigada. Tchauzinho e até breve. Tchau, um abraço, Cristina. Tchau, tchau. Quando és manipulado e ficas perdido, se não me tens do teu lado, não. Não és só mais um que o sistema esqueceu. Sim, vais ter de contar tudo o que aconteceu. Podes alcançar.